Saudações, amigos ouvintes, cá estamos mais uma vez para mais um episódio do nosso maravilhoso BetaCast. Amém. Vocês já me conhecem, eu sou o Maicon, estou aqui com ela, maravilhosa, poderosíssima Ellen Correia. Eu mesmo, mas não é com I, tá? É Correia. Ah, é Correia? É. Tipo Correia de bicicleta? Não, isso aí é com I, Correia. Ok, muito bem. Bom, estamos aqui hoje, né, para dar início a uma série de 7 áudios que serão postados no decorrer dessa semana e da próxima semana, enquanto está rolando o nosso processo seletivo da Liga dos Betas, que, por sinal, começou no dia 2 de maio, né? Então, para ajudar todos vocês, a gente vai estar postando esses áudios com o objetivo de, nessa série, de dar uma ajuda básica para todos os que quiserem participar da seleção da Liga dos Betas, certo? Uhum. Então, se você tá aí já faz um tempo esperando a oportunidade bater na porta, a hora é agora. Agora! Não perca nenhum dos episódios e se inscreva lá no site do NIA. Eu tenho certeza que você vai conseguir umas dicas valiosíssimas para passar nos nossos testes que a galera da Muralha tá preparando para vocês. Aliás, Muralha é o pessoal da seleção, né? A gente chama de Muralha porque eles são o nosso muro, então... Só é barra pesada, isso sim. Solta a vinheta aí. Pra quem gosta de ler... Da onde vem os bebês? E pra quem gosta de escrever... Cruzes! BetaCast! Sempre tem um louco da madrugada além da gente. O podcast da Liga dos Betas... Do NIA Fanfiction. Não pode, o povo falava que era do capeta. Chega, Ellen. Muito que bem. O título do episódio de hoje começa pelo básico do básico. Afinal de contas, o que é um beta reader? Bom, pode ser que alguém possa estar aí se perguntando. Ué, mas se eu quero ser um beta, não tá na cara que eu já sei o que é, tia? Então, colega, tu não faz ideia de cada coisa que aparece pra gente aqui. O Michael tá de prova, você olha, não faz ideia, amigo. Tem gente que só manda mensagem e fala, oi, não sei o que é, mas já quero. Vocês me querem? Ou algo do tipo. Enfim, calma aí, coleguinha. Não é assim que o trem funciona. Então, vamos começar pelo começo, que assim fica mais fácil da gente explicar o resto. Round 1. Titia, fala pra gente, por favor, o que é esse negócio da Liga dos Betas? O que é isso de Beta Reader? Explica, tia! Ô, tia! Beta Reader é uma palavra que vem do inglês, né? Que vem do inglês, e significa, literalmente, leitor de teste. Assim, basicamente, é uma pessoa para quem você dá a sua história, para que ela leia e te conte as impressões que teve do seu texto, para que você saiba se ele tá ruim ou se tá bom, para ficar disponível aí para um público maior. Ele é como se fosse aquele amigo, camarada, sabe? Que vai garantir que você não tá pagando micão em rede nacional, sabe? Sabe aquele amigo que só passa vergonha na internet? Então, o beta reader é aquela pessoa que vai falar, amigo, não. Para que tá feio. É basicamente isso. Por isso que tem que ser alguém com um senso crítico bastante afiado, ao mesmo tempo que seja, claro, um camarada, como a gente já disse, porque ninguém gosta, é lógico, que critiquem as coisas da gente com grosseria, né? Isso é verdade. Na Liga dos Betas, entretanto, os Betas Readers, eles são muito mais que apenas um leitor de teste. O trabalho que os Betas da Liga fazem são muito semelhantes ao de um Critic Partner. Em inglês, né? Maravilhoso. Critic Partner. E que raio de negócio é isso? Critic Partner. Eu adoro essas coisas em inglês. O inglês do Michael é maravilhoso, gente. Soa muito debochado, não? Critic Partner. Yes. Bom, of course. Esse aí vai ser o seu parceiro de crítica, certo? Aquele cara que acompanha a sua história desde o comecinho, muitas vezes até mesmo antes da estruturação do enredo, do personagens e assim por diante. Ele acompanha tudo bem do início para te ajudar ao decorrer ao desenvolvimento da sua fanfic, história. Uhum. Por exemplo, no NIA, no Fanfiction, a Liga dos Betas, ela recebe por semana os mais diversos tipos de pedidos de betagem, né? Tem autor que vai começar a história do zero, tem autor que já chega com pedido de betagem e só tem uma pequena parte da história planejada e escrita, e tem outro autor que já escreveu tudo e que tinha que escrever e que agora precisa de um beta para que possa reescrever e melhorar essa versão já escrita. Por isso que um beta reader precisa estar preparado para encontrar com todo tipo de estado de história, né? Das mais lapidadas até as histórias mais cruas, que ainda estão para ser desenvolvidas. É, inclusive tem umas que você olha e fala, vai dar trabalho. É, vai dar trabalho. Às vezes o autor tem uma ideia muito boa, mas ele não consegue desenvolver aquela história, e o beta reader, ele tá aí justamente para isso, né? Para ajudar o camarada a desenvolver a ideia dele, a história dele. Exatamente. Round 2. Ô, Titi, me explica melhor. O que o beta da Liga dos Betas faz quando olha um texto que precisa ser betado? O que ele faz? Me explica, tia. Então, se você quiser ver a gente virar uma arara, é achar que a gente só faz revisão textual, que só olha erro de ortografia e gramática. Amiguinho, se você pensa assim, olha, eu vou ser sincera, você tá bem perdido na vida. Muito. Você está perdido. Sabe, sendo sincero, o português, a gramática, talvez seja a coisa que eu menos observo. O que a gente menos olha, menos talvez. Olha, né? É só a cereja do bolo, é um detalhe, uhum. Assim. Um detalhe básico. O beta reader da Liga, ele olha muito mais que isso nos textos que ele pega pra betar. Se eu te falar que tem história, igual o Maicon falou, que a gente pega, que a gente mal precisa fazer correção de ortografia e gramática, vocês não acreditam. Mas existe sim, e são muitas histórias, eu mesma já peguei vários autores assim. Verdade. Só que é aquele negócio, uma história pode estar impecável nesses dois quesitos citados acima e estar um terror em todo o resto, com o perdão da palavra, logicamente. Nossa, pior que é verdade, né? Mas quais seriam esses outros tópicos que os betas estão sempre atentos? Anota aí que eu vou contar pra vocês. Ok. O beta olha a coesão e a coerência textual. Por exemplo, se a sentença está sem pé nem cabeça, se a sentença está repetitiva, porque, tipo, ninguém aguenta uma sentença onde se repete um monte de coisa sem sentido na sentença. Entendeu? Então, eu meio que saquei o que você fez aí, colega. A sentença na sentença. Pois é, então, exatamente, fica muito chato você ficar falando uma frase dessa, porque fica repetitivo, entendeu? Precisa ser coeso. Então, você ficar falando, olha, a sentença está sem pé nem cabeça, essa sentença está repetitiva, porque ninguém aguenta uma sentença onde se repete um monte de coisa sem sentido na sentença. Meu Deus. Não é chato? Não é irritante? O beta Socorro. Reader está sempre atento a isso também, esses trava-línguas, essas coisas. Ok. Além disso, o beta também está atento à construção dos personagens, isso é muito importante, e da ambientação. Se o personagem X está incoerente, se Y está raso, se determinada cena requer mais emoção, se precisa ser melhor escrita, etc, etc, etc. Tudo vai depender do que essa história, o seu capítulo, está pedindo naquele momento. Uma outra coisa que o beta faz é ficar atento para o caso de ocorrerem furos no enredo da história. Já pensou? Adoro. Você está escrevendo sobre o seu José, de pele morena e cabelos grisalhos, e de repente, do nada, no capítulo seguinte, você fala que o seu José é ruivo. Ué. Quer dizer, a menos que ele tenha ido no cabeleireiro às escondidas e pintado o cabelo, isso é uma gafe que nenhum autor pode deixar acontecer. Por isso, o beta vai estar ali pronto para reportar o erro ao escritor. Né? Aliás, eu já li histórias assim. O capítulo começa com um cara loiro e termina com ele, tipo, moreno. O quê? Hã? Como assim? Ai, gente, adoro história assim. Por fim, um dos trabalhos mais importantes que a gente faz é a crítica textual. E, gente, anota, isso é muito importante para uma história. É verdade. A história tá envolvente? Ela chama atenção? Ela possui pontos fracos? Existe alguma parte que pode ser melhorada e lapidada? Quais são os pontos positivos? Tudo isso que eu acabei de falar faz parte do momento que o beta reserva para dar um feedback mais detalhado sobre a trama da história do escritor. Round 3. Credo, tia! Me conta aí, vocês têm vida com tanto de coisa que tem que olhar num simples capítulo? Meu Deus do céu! Olha, vida a gente até que tem. mas tem que dar aquela reboada pra poder dar conta de tudo, não é mesmo? Maicon que o diga. Olha, Maicon que o diga. Olha, uma dica, não abracem o mundo, não tentem fazer mais coisas do que você pode, porque você vai perder horas de sono com isso. Eu já não durmo mesmo, então... Mas... Pra ele, tanto faz como tanto fez. Mas o melhor de tudo de ser um beta reader é muito gratificante, assim, ver a evolução dos escritores com os quais a gente entra em contato. E alguns, eles precisam aprender desde o básico, sabe? E poder ensinar uma pessoa pelo simples prazer de ajudar alguém que tá necessitando de apoio é uma das coisas que eu acho mais bacana que existem, assim, no trabalho de ser uma beta reader. Além, claro, lógico, de todas as amizades que a gente faz dentro e fora da Liga dos Betas, né? O pessoal do BetaCast, que o diga, né? Já estamos amiguíssimos. Já sei a vida inteira do Maicon. É, eu já conto pra ele em todos os meus casos. Aliás, é interessante isso, porque você conhece pessoas fantásticas, cara, trabalhando aqui. Nossa. Chega, eu tô emocionado. Você conhece pessoas muito, muito bacanas. Vale citar a Clara, poderosíssima. A Clara, poderosíssima. Beijo, Clara. Os autores também que você trabalha. Nossa, a maioria dos autores que eu trabalhei, eles viraram betas depois. Né? Que é ótimo. Eu arrastei tudo. Bom, enfim. Sem contar, assim, que a Liga dos Betas é muito mais do que um grupo de revisores e críticos para histórias originais e fanfictions. A Liga possui grupo do Facebook, page, podcast, blog, tudo para compartilhar conhecimento para toda a comunidade de dentro e fora do NIA. No final das contas, todos nós aprendemos muito com isso, e tanto quem aprende quanto quem precisa aprender a ensinar também. É uma troca fantástica. Enfim, era isso por hoje, gente. E no episódio de amanhã, a gente vai cavar fundo. A gente... Piada besta. A gente não é coveiro, mas a gente vai cavar fundo no novo formato do processo seletivo que tá vindo aí. Então, fiquem ligados. Um beijo grande e até amanhã.